pra que troque seu subemprego, estoure o subwoofer, não escute patrão comer, então faça que ele te escute. Cê quer domar o mundo, né não? Então tá bom. Cê quer mudar de vida, né não? Então tá bom. Pra que se lamentar de ver que os outros tão vencendo, se tu não vive a vida, vê que os outros tão vivendo. Não se contenta com pouco, nem pouco se fudendo. Se tu não pensa na vitória, cê já tá perdendo. Pra cada dor, cada rima e toda volta por cima, toda volta tomada, todo beijo da mina, tudo é razão e motivo. Se não mata, deixa forte. Separa o joio do trigo, como meu pai me ergui. Sei muito bem quem seguir, e quase tudo que almejei aos poucos consegui. Vivo na luta, mas nunca arrumo treta. Acabo com meus problemas só com papel e caneta. É o ágil com a G e o AK. É o ágil com a G e o AK. Bem antes de querer rimar, eu dispenso apresentações. Intenso nas ambições, eu penso nessas lições. Transformo elas em missões. Eu penso os vacilões e suas pretensões. Queimo eles igual incenso quando adentro os salões. O presidente tá na casa, levantem suas taças. Ele merece a faixa. Se o time é do louco, eu jogo até no sacrifício. Quantos litros de cachaça tu acha que cabem num rio? Somos tipo Obama e o Pentágono, mixado com Kanye, não consigo ficar calado. Deixa que eu digo o que eu penso, o que eu falo. Nunca foi visto num disco, nem mesmo visto num palco. É o A junto com o AG e o AK. Da Lapa ao Gomen Fly, a Zona Sul que tá. Dedico isso a todos os amigos que lutam por seus princípios com objetivos dignos. É o A junto com o AG e o AK. É o A junto com o AG e o AK. Bem antes de querer rimar, eu foco nessa parada. Posso não ser de nada, mas loto sua balada e troco na mais tocada. Se liga aí que o bonde é presidencial. O som é fenomenal e o estilo é imperial. Eu não sou o único que acredita que enxergo no rap não só um sonho, mas toda uma vida. Não enxergo a glória, enxergo a trajetória. Enxergo as conquistas que coroam a nossa vitória. Cê é povinho, cê sabe como é, né? Não enxergo o que eu sou, que eu fui só o tênis que tá no meu pé. Olha no meu olho, me diz o que vale a pena. Ficar em casa trancado ou tomar de assalto essa cena. É tudo nosso, tudo no nosso nome. Desliga a TV, pega um livro, pega um microfone. Aqui o presidente Auri, Tony Maneiro. E eu sou o Apolo, aquele do os beat cabreiro. É o A junto com a G e o AK. É o A junto com a G e o AK. É o A junto com a G e o AK. Eu vivo rap, neguinho, bem antes de querer rimar. É o A junto com a G e o AK. Brutal crio, time do louco, os malucos lá. É o A junto com a G e o AK. Eu vivo rap, neguinho, bem antes de querer rimar. É o A junto com a G e o AK. Brutal crio, time do louco, os malucos lá. É o A junto com a G e o AK. Eu vivo rap, neguinho, bem antes de querer rimar.